Boa tarde, rádio ouvintes da Rádio Com. Hoje são... Que dia hoje? Não lembro a data. 24 de novembro. Nossa, 24 de novembro. Um mesinho, a gente já está naquela data feliz, satisfeito de toda a família brasileira. Agora são 18 horas e 8 minutos. O tema do programa de hoje do Nós, Nós Outros será sobre religiões de matriz africana. Conosco aqui no estúdio está a professora Luísa Alfonso, do programa de pós-graduação e também de graduação de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas, com um convidado que vai falar um pouco sobre o seu trabalho na área, o professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande, Rodrigo Marques. O seu sobrenome? Leissner. Leissner, muito obrigada. Ele é doutor em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E para abrir essa conversa, a professora Luísa vai dar um preâmbulo sobre religiões afro-brasileiras, puxar o professor Norton para o assunto, que trabalha com o tema. E além disso, nós vamos ter no segundo bloco uma fala muito especial do professor Norton Correia, que se dedica, que são 20 anos? É, o professor Norton Correia, eu diria assim que ele é o principal autor sobre as religiões de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul, né? Ele fez pesquisa durante 20 anos, entre os anos final dos anos 60 e final dos anos 80, no Rio Grande do Sul, especificamente sobre o batuque gaúcho, né, que é a denominação mais tradicional das religiões afro aqui do estado. Bom, então nós tivemos o Norton Correia na Universidade Federal de Pelotas, veio devido aos 10 anos do programa do curso de antropologia, e nós vamos ter 30 minutos no segundo bloco de uma fala dele, uma entrevista que ele nos concedeu sobre a religião afro-brasileira no Rio Grande do Sul, batuque no Rio Grande do Sul. Então, professora Luísa, agora nós vamos falar um pouquinho com o nosso convidado, que está aqui pessoalmente, o Rodrigo. Bom, boa tarde a todos e todas, ouvintes da Rádio Com. Estamos aqui mais uma vez no programa Nós, Nós Outros, Antropofonias e Charlas. Queria agradecer sempre a recepção da equipe do programa de rádio, do nosso programa de bacharelado em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Vou falar um pouco das atividades que nós tivemos nessa semana, que é para introduzir o assunto da religião de matriz africana, em especial do batuque, que é o que nós trazemos hoje. Essa semana foi uma semana bem movimentada, né? Nós tivemos o final da Semana da Consciência Negra, o início da Semana da Diversidade, a Semana da Umbanda. Tivemos a presença aqui do IFAM, que também vai ter uma fala no terceiro bloco, né? Fazendo a salvaguarda do reconhecimento do doce de Pelotas, tanto a tradição doceira de doces finos como do doce colonial, e pensando como fazer essa salvaguarda dentro das terreiras, já que as casas de religiões de matriz africana de Pelotas são muito importantes na manutenção da tradição doceira dessa cidade. Então, essa semana foi bem movimentada, mas o nosso principal convidado foi o professor Norton Correia, que veio participar de algumas atividades aqui conosco no bacharelado em antropologia nas comemorações dos 10 anos do curso. O professor Norton é uma grande referência. Nós tivemos Ialorixás, Babalorixás, várias pessoas de casas diferentes, de religiões de matriz africana presentes nos eventos, além dos nossos alunos e alunas. Esse evento foi um evento firmado numa parceria entre a FURG, a área de sociologia da FURG. O representante está aqui, que é o professor Rodrigo, vai falar um pouco mais sobre as suas pesquisas na área, mas também com o programa de pós-graduação em História. Agradeço o professor Mauro pela parceria. Mauro Dilman, professor Mauro. Exatamente. E também o programa de pós-graduação em Antropologia. Agradeço a professora Cláudia Turra pela parceria. Enfim, então, eu, enquanto coordenadora do bacharelado, agradeço a todos e todas que frequentaram os eventos durante essa semana e agradeço também as pessoas que estão ouvindo hoje que não puderam estar presentes. Aproveito para fazer um convite. Nós também estamos na organização da Semana da Diversidade, que começou na segunda-feira. Amanhã temos a Parada da Diversidade a partir das 16 horas, um momento importante, né, para defendermos a diversidade, que é o que a gente acredita, né? Então, amanhã, a partir das 16 horas, no Largo do Mercado. Cumprimento, então, o professor Rodrigo. Rodrigo, é um prazer ter você aqui com a gente. E gostaria, como a gente está falando nesse programa especificamente sobre o batuque, sobre as religiões de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul, acho que para todos e todas é muito importante conhecer um pouco o seu trabalho, já que você vem pesquisando as religiões de matriz africana há bastante tempo, né? E depois, no finalzinho, se você puder falar um pouco do Norton e da influência do Norton no seu trabalho, seria muito interessante, já que ele fará uma fala no segundo bloco. Claro, claro. Em primeiro lugar, eu queria agradecer também o convite à equipe do programa aqui e também agradecer por essa parceria junto com o pessoal da Antropologia da UFPEL, tanto do bacharelado quanto do PPG e também do pessoal da História, né? Eu que venho lá nessa empreitada aqui, eu creio que foi bem sucedida, como a professora Luísa falou. Foram três palestras, uma na FURG e duas aqui na UFPEL, com a presença do Norton Correa, né, como palestrante, e que conseguimos reunir, né, alunos de antropologia, de sociologia, de outros cursos, e sobretudo também os membros dos coletivos afro-brasileiros, né, o pessoal de algum modo ligado às religiões de matriz africana aqui da região, de Rio Grande ou de Pelotas. Eu acho que esse era um pouco do objetivo desse evento, né? Trazer o Norton, que é um pesquisador tão importante, para falar com esses coletivos, né? Não apenas ficar naquele diálogo de professor de antropologia com os alunos, mas também fazer a divulgação dessas pesquisas sobre as religiões de matriz africana para aquelas comunidades, né, que, enfim, que estiverem envolvidas nessas pesquisas. Portanto, assim, em primeiro lugar, agradeço essa parceria, acho que ela foi muito, muito bacana, né? A maneira como a gente lá da FURG e vocês aqui da UFPEL, como o processo todo foi coordenado, assim, né? Bom, sobre as pesquisas que eu venho realizando, assim, sobre as religiões de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul, eu trabalho com esse tema desde 2002, né? Portanto, se vão aí 14 anos, né? E pode parecer bastante tempo, né? 14 anos fazendo campo sobre religiões de matriz africana. Mas quando a gente olha o professor Norton, né, ele começou isso em 1969, né? Eu diria assim que o Norton foi um marco importante para fazer essas pesquisas. Eu, nas minhas pesquisas, tentei fazer enfim, sempre que a gente define um objeto de pesquisa, a gente tenta visualizar alguma coisa que ainda não está bem esclarecida ou que não foi bem estudada, enfim, né? E eu, quando comecei a pesquisar esse tema, tanto no mestrado, no doutorado e depois no pós-doutorado, quando eu estudei no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o meu objetivo sempre foi pensar duas linhas de investigação sobre essas religiões. A primeira delas é uma linha pensando a relação dos terreiros com a sociedade envolvente, assim. Esse foi o primeiro projeto de pesquisa que eu desenvolvi, e até hoje venho ainda analisando os meus dados de campo sobre essa pesquisa e publicando artigos sobre isso, que é uma investigação que se concentra na seguinte questão, né? De que modo é possível pensar uma ação política dos coletivos ligados a esse universo dos terreiros, né? De que modo seria possível pensar uma ação política, partindo-se do pressuposto que desde o surgimento dos primeiros templos no Brasil, a esses coletivos são alvo de uma repressão muito consistente da sociedade envolvente, né, e uma repressão que tem diversas características e ela parte de diferentes instâncias, mas ela sempre foi constante no desenvolvimento histórico desses grupos. Eu queria entender, então, de que modo seria possível pensar as possíveis contrapartidas que os membros adeptos das religiões de matriz africana empreendem nos processos de legitimação das suas práticas, né, em relação à sociedade envolvente. Né? Ou seja, como é que esse pessoal, partindo do pressuposto que sempre sofreram ataques, né, e ataques muito severos, né, de outros segmentos religiosos, mas não só, também da mídia, também do Estado, também da própria academia também, em determinado momento, acabou por constituir a marginalidade social desses grupos, né? Então, como seria possível pensar as estratégias políticas do campo afro-religioso, né? Essa foi a minha primeira pesquisa, que se constituiu na minha dissertação de mestrado e que eu publiquei uma série de artigos e até hoje tenho ainda publicado algumas coisas sobre isso. A minha segunda pesquisa, já que foi no âmbito do meu doutorado, né, e depois do pós-doutorado também na Universidade de Coimbra, eu queria fazer um processo inverso, né? Enquanto a primeira pesquisa eu trabalhava dos terreiros, da porta dos terreiros para fora, dos terreiros em relação à sociedade civil, né, a minha pesquisa de doutorado eu queria voltar para dentro do terreiro e tentar analisar um pouco a situação contemporânea das religiões afro aqui no Rio Grande do Sul. Quais seriam as tendências rituais, identitárias, de pertencimento, né, desse campo dentro do universo terreiros. Então são duas linhas de pesquisa que são diferentes, mas que se complementam, né, de alguma maneira. No caso da primeira linha de pesquisa, que é essa sobre a dimensão política dos cultos afro, né, eu tentei então perceber duas questões centrais. Quais seriam, né, do ponto de vista histórico, essas principais instâncias repressivas, né? E do outro lado, quais as principais estratégias de legitimação do grupo afro. Do ponto de vista da repressão social, assim, né, eu creio que a gente está lidando basicamente com quatro instâncias repressivas principais. A primeira dela, o discurso médico e psicanalista do final do século XIX, início do século XX, né? E aí a gente tem toda uma antropologia que está lá iniciando, mas baseada no racismo científico, né? Raimundo Nina Rodrigues, mas até o Arthur Ramos, né? De alguma maneira ou de outra, que foi uma antropologia muito acusatória em relação ao campo afro, né? Enfim, baseada numa análise sobre a suposta psicopatologia do transe, né? O transe e a sacralização sempre foram dois elementos de tensionamento, né, das religiões de matriz africana com a sociedade envolvente. E esses antropólogos no início no final do século XIX queriam tentar muito entender essa questão do transe, né? E através de uma perspectiva freudiana apontaram o transe como uma questão psicopatológica, né? Isso validou a repressão social por parte do Estado, né? E aqui a gente sai da primeira instância repressiva, que foram os médicos e psicanalistas lá do final do século XIX, e entra na repressão estatal, que era validada por esse discurso antropológico e médico, né? E, enfim, essa repressão estatal que eu estou falando, por exemplo, os serviços de higiene mental que se instalaram no Nordeste brasileiro, né, que até a década de 1930 ainda eram muito incisivos, né, nessa repressão aos terreiros, né. Então o Estado seria essa segunda instância, né. A terceira instância seriam os adversários do campo religioso, inicialmente o catolicismo, né, e mais recentemente os grupos evangélicos, né, tendo a Igreja Universal do Reino de Deus, de certo modo, capitaneando esse processo e atualizando esse processo no período contemporâneo. O marco do início dos ataques neopentecostais, né, ao campo afro, eu creio que está ali na publicação do livro do Edir Macedo, né, Orixás, Anjos e Demônios, Anjos ou Demônios, né? Que é um livro que causou muito, incentivou muito essa repressão, né, por parte dos segmentos evangélicos, enfim. E por fim, a quarta instância repressiva às religiões de matriz africana foi o próprio discurso midiático, né? A mídia sempre teve uma representação estereotipada, estigmatizada dessas religiões, Se a gente for olhar os jornais da década de 40, 50 no Brasil, isso era muito mais direto, de uma forma muito direta, né? Uma associação com o demônio, com a demonologia, com o estado de barbárie que seria a sociedade brasileira, né? Há um texto do Jornal do Brasil dos anos 40, de uma visita do Adolf Huxley a um terreiro de Macumba, no Rio de Janeiro, e o articulista o tempo inteiro fica com vergonha, assim, daquilo que, né? Como é que alguém pôde levar um autor tão importante para visitar um terreiro, para ver essas barbaridades que não poderiam, né, ilustrar o que seria a civilização brasileira, né? Então, a mídia sempre teve esse discurso condenatório, claro que se atenuou mais recentemente, né? Hoje em dia não é mais assim da parte da mídia, mas se a gente pegar, por exemplo, textos ali de 2002, 2003, né, logo ali atrás, principalmente textos que tratavam sobre a polêmica da sacralização de animais, que existe até hoje esse debate jurídico aqui no Brasil, né, se pode ou se não pode sacralizar animais em rituais religiosos, a gente vai ver que a gente tem esse discurso lá do final do século XIX, ainda hoje, circulando na mídia impressa aqui do nosso estado. Tá? Então seriam essas as instâncias repressivas, né? As formas de... Aí o outro lado da minha pesquisa é como é que esse movimento se organiza, né, para combater essa questão, né? São três lógicas, né, de resistência, eu diria, a esses embates com a sociedade envolvente, essa forma repressiva. A primeira, no início, na formação dos primeiros terreiros, né, a primeira lógica de resistência, não existia nenhum processo formal para resistir, não existiam federações, né, nós tínhamos duas alternativas, os terreiros tinham duas alternativas. A primeira, a linguagem da feitiçaria. Tá? E aqui a ideia de feitiçaria não tem uma conotação moral negativa, não é? Não há um juízo de valor, a gente não pode fazer um juízo de valor da categoria feitiço, mas sim um juízo de fato. A única maneira com que os terreiros tinham de se proteger da sociedade envolvente era com base no próprio medo que a sociedade envolvente tinha do terreiro, e portanto a linguagem do feitiço sempre foi uma forma através da qual esse universo dos terreiros pôde se proteger. Isso no ponto de vista formal, né, de como a gente interage com a sociedade, como os terreiros interagiam com a sociedade envolvente, né? Mas a linguagem identitária era a linguagem do sincretismo. Essa era a segunda estratégia nesse primeiro momento de negociação social, ou seja, o sincretismo para, né, tentar se aproximar de algum modo daquelas categorias mais aceitas socialmente, né, pelo discurso hegemônico. Num segundo momento, e aqui eu já estou falando lá entre as décadas de 50, 60 e 70, a principal estratégia de mediação, né, ou de defesa das religiões afro-brasileiras em relação à sociedade envolvente foi o surgimento das federações, né, que eram uma forma um tanto burocrática de mediar essas relações tensas, né, com outros segmentos da sociedade. Isso surgiu muito em torno da Umbanda, que é uma das vertentes, né, e a Umbanda, como absorveu muito essa linguagem burocrática da sociedade contemporânea, forneceu, né, essa espécie de base institucional a partir da qual essas religiões começaram a negociar sua validação social com a sociedade envolvente. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a União de Umbanda, que é fundada em 1953, e depois a Afrobras, que é fundada no início da década de 70, não recordo agora se é 71 ou se é 73 também. E essas federações começaram, né, a mediar essa relação, enfim, emitiam certificados, faziam a intermediação dos templos em relação à polícia, a antiga delegacia de costumes, né, que perseguia muito o campo dos terreiros, enfim. Mas era ainda uma estratégia de legitimação muito baseada numa burocracia das instituições, né, ou da experiência religiosa, através dos certificados, registros de terreiro em cartório, né, e também de um branqueamento identitário das religiões de matriz africana, e sobretudo em relação à Umbanda, né. O branqueamento identitário, aqui eu estou falando de suavizar, esconder a sacralização, enfim, né? Suavizar aqueles aspectos tidos como mais africanizados, enfim. E, contemporaneamente, o que a gente vê, assim, de estratégia de legitimação do campo afro, são iniciativas políticas que começam a se desenvolver lá pelo final da década de 90, que são ocupação por parte dos adeptos das religiões afro daqueles canais disponíveis pelo Estado para incorporação da sociedade civil, né? Você tem ali ONGs, você tem conselhos, você tem fóruns, grupos de discussão, ou seja, não eram mais as federações que, do ponto de vista formal dessa luta política, não eram mais essas federações burocráticas que estavam fazendo essa mediação, mas os conselhos de povo de terreiro, né, que estão se espalhando aqui pelo Rio Grande do Sul agora, e também os fóruns, os grupos de discussão. Eu estudei durante muito tempo o Fórum de Matriz Africana dos Religiosos de Porto Alegre, que era presidido pela Ialorixá Vera Soares, da OEA, né, que foi candidata também a alguns pleitos do Legislativo no Rio Grande do Sul, enfim, e que sempre fizeram esse trabalho de mobilizar a comunidade, né? Então, o que a gente tem aí de saldo disso, né? Dentro desses novos formatos, que são os conselhos, também uma nova lógica identitária, que é a lógica da reafricanização, né? Você não precisa mais dizer que você é uma religião ocidentalizada, não faz mais sentido, sobretudo num mundo contemporâneo, onde as lutas de minoria já têm uma certa aceitação e, portanto, a gente tem, relativa, né? Mas a gente tem ali uma identidade que é processada agora não a partir do branqueamento, mas a partir de uma ideia de reconexão com a África, né? Ou seja, todas as identidades que vão para essa manifestação política, né? A lógica identitária que tenta unificar os terreiros em prol de uma luta política parte dessa ideia de um resgate das matrizes africanas, né? O que a gente tem aqui é uma série de mobilizações políticas que têm formas diferentes, lógicas identitárias diferentes, né? E a pesquisa permitiu a gente ver a atualização desse processo. Do ponto de vista da repressão, a gente vê que ela também ela muda a forma. Né? A gente sai lá do discurso médico-psicanalista, a gente sai da religião católica, mas a gente vem para a repressão, sobretudo do campo evangélico. Né? A repressão do Estado persiste, porque o discurso evangélico muitas vezes consegue acionar o Estado. A formulação das leis anti-sacralização de animais é um exemplo disso. Né? Enfim, portanto, a gente tem uma atualização da repressão. Ela continua, mas se atualiza, mas a gente tem novas formas mais contemporâneas de luta em relação a isso. Né? Bom, agora são 18 horas e 28 minutos. Nós precisamos ceder um espaço para os nossos apoiadores culturais. Mas no próximo bloco nós retornamos com o professor Rodrigo e logo depois com a fala do professor Norton. Thank you.

Por favor, nos apresente o... É, então, o professor Norton, ele é uma referência muito importante nos estudos das religiões afro-gaúchas, pelo fato de que ele fez, né, a dissertação de mestrado dele na época na URGS, que foi defendida em 88, 89, é a dissertação dele, a defesa, ela foi a etnografia, o trabalho que de fato se propôs a fazer uma etnografia sobre o batuque gaúcho, né, que para quem não sabe é a modalidade afro-religiosa mais tradicional aqui do Rio Grande do Sul, enfim. Até o trabalho do Norton, até a publicação da dissertação dele, que saiu em formato do livro, que é o livro bem conhecido, né, chamado Batuque no Rio Grande do Sul, Antropologia de uma Religião Afro-Rio-Grandense, a gente não tinha ainda um estudo tão completo assim sobre o batuque, que fizesse uma análise dos principais rituais, da cosmologia do batuque, né? Existiam alguns estudos pontuais, assim, o próprio Herskovitz, né, antropólogo culturalista americano, teve aqui no Rio Grande do Sul em 42, publicou um artigo em 43 sobre o batuque. O Roger Bastide aqui também teve na década de 40, mas ambos, Herskovitz e Bastide, fizeram análises muito pontuais do batuque para ilustrar umas teorias mais abrangentes sobre as religiões de matriz afro-brasileiras, né, as religiões afro-brasileiras. Então o batuque era só algo pontual. E o Norton, de fato, fez a pesquisa mais completa, né? É possível a gente dizer que há um antes e depois do livro do Norton, né, do batuque, e é uma referência incontornável. Não há como a gente discutir as religiosidades aqui nesse estado, as religiosidades negras, sem passar pelo trabalho dele. Né. Bem, obrigado, professor Rodrigo. Vamos à entrevista com o professor Norton, então? Primeiramente, como surge o teu interesse pelo estudo das religiões afro, de matriz afro aqui? Boa noite. Meu nome é Norton Correia, sou antropólogo e trabalho com o batuque do Rio Grande do Sul desde 2009, que começa com uma pesquisa. Comecei a pesquisar foi assim. Eu tinha um professor chamado Carlos Krebs, que pesquisou também o batuque, e ele tinha um curso na Secretaria de Educação. E aí, uma parte do curso tinha sido no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul ele mostrava batuque, que ele pesquisava batuque também. E aí levou uma casa de batuque chamada Templo da Mãe da Iemanjá, na Vila Bom Jesus. Eu achei fantástico ali, e aí me convidaram para ir para outro sábado, eu fui no sábado. Eu passei 10 anos trabalhando, 10 anos pesquisando uma casa, enquanto pesquisava outras também, até a morte dela. Então foi assim no começo. Aí eu continuei de continuidade até o momento que eu saí de Porto Alegre e fui morar no Maranhão, trabalhar lá. Então o senhor começou em 69. Quanto tempo você já está no Maranhão hoje? Eu moro onde hoje moro faz 28 anos que eu moro lá. 28 anos? Maranhão. Dentro desse tempo todo, né, você começa em 69 a trabalhar com o batuque, com a religião de matriz afro, nos seus trabalhos, assim, na sua palestra também, que eu tive o prazer de assistir, né, você coloca essas simetrias, né, entre a religião de matriz afro e as outras religiões. O que você consegue identificar, assim, digamos... Para mim tudo é importante, mas será que tem algo mais importante, alguns aspectos que se possa salientar mais nessas simetrias entre o batuque e as outras religiões? Na verdade, existe... todos os povos têm o que a gente chama de visão de mundo, ou grupos têm uma certa visão de mundo. Essa visão de mundo significa o que a pessoa pensa sobre ela como pessoa, sobre o ambiente natural e o sobrenatural, ou seja, todas as coisas do mundo que ela pensa, que ela entende, que ela... E aí existe uma grande diferença entre Essa é a visão de mundo do batuque e a visão de mundo católico cristão. Essa divisão, essa diferença se reflete exatamente mais na questão do corpo. A divisa do cristianismo é um corpo assim, muito rígido, muito controlado, que tem que se controlar o corpo, porque, e controlar principalmente o prazer, porque é o prazer que leva a pessoa para o inferno. Então, o corpo tem que... O religioso cristão é um sujeito que passa a vida inteira agindo, pensando na morte. Ele está voltado para a morte e aí fica pensando o que é que ele faz, né? E o que é que ele não faz, por quê? Porque depois que ele morre, dependendo do comportamento dele, ele vai, pode ir para o céu, mas pode ir para o inferno. Então ele passa todo o tempo se cuidando para não fazer pecados, para não ir para o inferno. E é o passo que os batuqueiros, nessas religiões afro, eles vêm com uma... Eles têm uma visão de mundo totalmente oposta. Que essa ideia de... Em primeiro lugar, essa ideia de ter um, depois da morte ter um destino que varia, não existe. Não importa se a pessoa é boa, é má, ou que, sei lá que seja, que ela sempre que a alma sempre vai ser, ou vai ficar vagando, ou vai para os cemitérios, ou então vai para um local lá da casa de batuque chamado balé. Então essa é uma das grandes diferenças, porque é muito diferente. Por exemplo, enquanto a sexualidade é proibida no céu, digamos assim, no céu batuqueiro, os orixás, todos são sexuados, namoram, brigam por causa de mulher ou de homem. São diferenças assim, muito grandes sobre as coisas importantes da vida. Dentro da sua pesquisa, no decorrer do tempo que o senhor vem pesquisando, queria que o senhor falasse quais as principais transformações assim, que o senhor nota na religião de matriz afro. As transformações é que o batuque é uma religião muito cara, não é? A iniciação é demorada, a pessoa gasta muito dinheiro para fazer a iniciação, tem que aprender os cânticos que são em africano, em línguas africanas, e ao passo que, por exemplo, religiões como Umbanda, mas principalmente Exus, são religiões de manutenção muito mais barata, porque os animais, os Exus bebem cachaça, charuto, cigarro, é muito barato a manutenção. Exatamente. Então, os Exus hoje estão, conforme a gente está vendo aqui, estou conversando aqui com o professor, que também é da FURG, que estuda também as questões dos Exus, o professor Rodrigo Lestre, que é um grande pesquisador de tempo, pesquisa muito. Ele está pesquisando, faz uma pesquisa muito boa sobre Exus, que vai ser publicada oportunamente. Então, a grande diferença é que a Umbanda clássica, que é a Umbanda branca, que não toca tambor, está no caminho de desaparecer ou ficar muito reduzido. E o batuque também pode ficar muito reduzido no sentido de que pelas condições. Agora, sempre é uma questão de, também uma questão de poder, de ter uma reserva de poder, que são os orixás. E assim, as mudanças que estão ocorrendo são essas. Exato. Dentro dessas mudanças, assim, que ontem você estava falando, assim, no dado momento da palestra, você falou do candomblé, né, e dessas transformações que ocorreram no candomblé, enfim, tem algo que de repente a gente possa classificar como um aspecto dentro de toda essa transformação que contribuiu, digamos, para o processo de depreciação, digamos, que a religião sofreu aí os ataques mais latentes, né, nesses últimos 10 anos que a gente tem visto. e agora com esse levante do fascismo no Brasil, assim, que isso tem contribuído, alguma visão constituída a partir dessas transformações, de algum modo? Eu acho que a questão maior é o crescimento dos crentes que vão preencher o vácuo da queda da Igreja Católica. A Igreja Católica, que tinha um poder político forte e um poder simbólico forte, ou seja, o político de influência no Estado e no simbólico, impor uma moral principalmente sexual e sendo as grandes vítimas dessa imposição as mulheres. Agora, o que que acontece? A Igreja Católica cai, isso desaparece, e é uma liberação muito maior por parte das mulheres. E aí, nesse vácuo também, entra a questão dos evangélicos, que como todas as religiões cristãs são proselitistas, ou seja, querem enganar adeptos de qualquer maneira, e são altamente excludentes. Né? Quem não é evangélico é porque é do diabo. E aí, então, essa questão é uma diabolização, por exemplo, dos deuses afro-brasileiros, e aí estão crescendo os ataques evangélicos. Né? Agora, com esse governo que se tem aí, não se sabe o que pode acontecer. Né? Embora tenha, assim, pode ser até um pouco de barulho, né? Mas sempre é uma questão que pode... As pessoas estão se sentindo livres, né, para bater nos outros, para invadir universidades, para invadir templos, porque vão imaginar que vai ser assim. Não se sabe se vai ser assim, pode haver uma reação muito forte, né? Está se formando, ao que me consta, grupos assim, de afrodescendentes e religiosos que estão assim, atuando muito assim, no sentido de ter direito de impor as religiões e combater o racismo e outras coisas assim. Agora, uma influência que está se percebendo, por exemplo, no Batuque, que é o que eu mais conheço, é um processo assim, vagaroso, mas efetivo, de candomblaização. Eu vejo, por exemplo, templos muito tradicionais, de repente adotam uma veste do candomblé, que é uma espécie de um saiote com uma bombacha por baixo, para vestes femininas, um saiote assim. E também a gente vê assim, a presença pelos mercados, que tem muitas imagens de orixás da Bahia com essas características. Então, assim, a gente tem que ver o que pode acontecer com essas religiões de caráter afro. Professor, eu só tenho uma... De todo esse processo, né, de todas as controvérsias em torno dos ataques sofridos pela religião, né, a própria configuração do Rio Grande do Sul, não só do Rio Grande do Sul, né, mas eu tenho, o acesso que eu tenho tido aqui às casas de matriz afro, principalmente aqui em Pelotas, né, demonstra uma resistência assim, bem interessante, né, para quem é de fora, como eu, enfim, que encontra uma cidade que, com essa diversidade, que está para além daquilo que é apresentado na Bahia, enfim, onde a gente imaginava que tivesse bem mais atuação, tem atuação forte, mas aqui é uma coisa assim, impressionante. Né? Dentro disso, assim, como é que o seu trabalho identifica as contribuições assim, que de repente está na cara e aquilo também que está nas entrelinhas de Pelotas e que vem do Batuque, enfim? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer, que não é dita, você sabe, né, que aqui em Pelotas haviam charqueadas, havia um grande número de trabalhadores escravizados, negros, e esse trabalho negro com charque, esse charque ia alimentar os escravos das Minas Gerais. E aí aqueles escravos, claro, porque era tudo pago em ouro, então dava um dinheiro muito grande aqui, as rendas das charqueadas davam muito dinheiro. E com isso, esse dinheiro não só foi empregado aqui, muitas pessoas viajaram pela França, que era mais difícil, e a gente vê essa riqueza, o resultado dessa riqueza é só examinar as casas da cidade, as casas dos ricos da cidade, que são assim palacetes enormes, muitos deles vêm desmontados da França e eram montados aqui, né? E aí a gente vê que era muita riqueza. Além do mais, essa riqueza produzida aqui, os capitais produzidos aqui, se espalharam também pelo Rio Grande do Sul, houve empresas que nasceram aqui e se mudaram para centros maiores, mais próximos dos centros maiores, e isso ocasionou uma grande riqueza de Pelotas, não só em Pelotas, que vai garantir o crescimento de Pelotas como cidade, como infraestrutura, mas também vai garantir, principalmente, um fator muito forte na economia do Rio Grande do Sul. Né? Por quê? Porque era muito dinheiro, então isso permitiu naturalmente o governo fazer uma série de realizações. Por exemplo, quando estão elogiados alemães e italianos chegaram, já tinha infraestrutura aqui, né? Já tinha estrada, já tinha estrada de ferro, já tinha governo, já tinha fábrica, já tinha uma série de escolas, né? E essa infraestrutura, em grande parte, foi construída porque havia um braço escravo, principalmente em Pelotas, nas charqueadas, que incrementaram essa riqueza em grande escala. Né? Uma das, digamos assim, se a gente vai pensar na participação negra, né, na cultura rio-grandense, né, a gente não pode esquecer que tem a questão da economia que nunca falava. É sempre aquele assim, não, o samba e tal, aquele neguinho com a camiseta, com o pandeirinho e tal, malandro, é a culinária, as palavras, né? Pontos geográficos que tem o nome de coisa, por exemplo, Ilha da Maria Conga, que tem o Jabuí, outras coisas assim, e nunca se fala que a base econômica do Rio Grande do Sul foi construída pelo braço do escravo negro. Eu acho que a maior contribuição é essa. Agora, também contribuiu com uma religião que começa provavelmente em Tabatu, que começa provavelmente em Rio Grande, passa para Pelotas, vai para Porto Alegre e se espalha. Não é? Então, hoje é uma religião muito conhecida, tem muitos adeptos, calcula-se que tem aqui uma base de uns 50 a 60 mil templos afro-brasileiros, coisa que não tem em lugar nenhum, em Bahia, nem Rio, que seria assim, São Paulo, não tem isso aí. Quer dizer que aí a gente tem uma influência específica daqui, não é? Que também é uma influência religiosa muito grande, é muito grande o número de adeptos. Com isso tudo que o senhor falou para a gente, professor, vamos lá, né? De repente eu posso estar falando alguma besteira, claro, é normal falar besteira, mas... Repetindo o problema. De repente, nós teríamos aí uma identidade rio-grandense fortemente construída a partir da matriz afro, do batuque. Qual seria essa contribuição para a identidade rio-grandense, digamos? Eu tenho uma restrição a essa palavra identidade. Pois é, por isso que eu estava falando que eu ia falar besteira. Mas não é só essa aqui que fala identidade. É muitos livros que falam sobre a identidade. Sim. Disso, a identidade negra, a identidade feminina, tá. Na verdade, a gente tem identidades. Sim. Ou seja, traços identitários, traços de identidade. Né? E esses traços, a palavra identidade vem de idem, do latim, quer dizer o mesmo. E essas identidades podem ser assim, por exemplo, o cara é casado, o outro é casado, que tem uma ponte de identidade. Um mora aqui, um mora em Pelotas, mas também tem outra ponte de identidade. Um é gaúcho, o outro também é. Claro que aqui não tem muita importância, mas quando tu vai lá para fora, sou gaúcho, também, pá, cara, né? Então aí tu tem um traço de identidade, de aproximação entre ambos. E assim a gente tem, porque é homem, porque tem certa idade, porque estuda aqui, porque tem qual profissão. profissão, mora em tal lugar, tem cabelo escuro, tem cabelo claro e tal, tem uma identidade de identidades, traços identitários, de caráter físico, de caráter geográfico, onde mora, de caráter cultural, e assim, o que que ele faz, de profissional, etc. E tal. E tem, por exemplo, identidades, traços identitários que a gente pode mascarar, como é o caso do batedor de carteira, que vem bem vestido, ele nunca é acusado de batedor de carteira porque se tivesse esfarrapado seria. Então ele manipula a identidade dele, tem traços identitários que são muito. Eu não fiz um estudo sobre isso. São muito assim, são pouco tempo. Assim, é um traço assim, provisório, que a pessoa se encontra e depois se separa, e naquele momento faz certas coisas que o outro fez também, e tem uma identidade naquele momento, depois se separa, nunca mais se encontram. Né? Então esse traço assim, cresce e morre. Então, eu diria assim, se a gente for considerar a partir de identidades, tem uma grande quantidade da população brasileira, da população irlandesa, que tem esses traços de identidade de pertencer às religiões afro, que é um traço de identidade. Agora, se é batuque e o outro é Exu, eles têm uma identidade por ter as religiões afro, mas tem uma identidade batuqueira e uma identidade, digamos assim, exuzeira, um traço de identidade que ele vai, né? O que eu quero dizer é que isso que a gente chama de identidade não é uma identidade, mas são um conjunto de traços de identidade que podem ser marcados. Por exemplo, a pessoa tem que ser solidária porque é negra. Não quer dizer que a pessoa tem que pertencer a esse movimento que é negro. Não é porque é negro, é obrigado a fazer isso. Mas dentro de certas concepções, se é negro, deveria fazer isso, ou seja, adquirir uma identidade militante. E assim por diante, é uma coisa muito complicada. O senhor acha, por exemplo, na sua palestra, e eu estive lendo algumas coisas que o senhor também falava na internet, enfim, o senhor acha que de repente vai piorar, vai se tornar mais agudo essa relação ainda hoje, né, conflituosa assim, entre o batuque e o catolicismo? Claro, mediante todo esse processo político que o Brasil está passando, o senhor acha que isso de repente vem a piorar? E aí eu vou emendar uma outra pergunta, né? Qual é a alternativa que a gente vai ter? E isso foi colocado na sua palestra, assim, a gente está brigando muito, o batuque e a religião de matriz estão brigando muito, ao invés de tentarem dialogar para tentar construir um novo cenário mediante a conjuntura política instalada, né? Que é totalmente contrária, adversa para a gente, né? Enfim, como é que o senhor pode falar para a gente sobre isso, assim? O que o senhor poderia dizer para a gente? Né? Eu acho muito difícil hoje que haja uma repressão vinda da Igreja Católica. Uhum. Primeiro porque a Igreja Católica, como eu disse, perdeu o poder político, né? O poder de influenciar os governos e o poder simbólico, que era assim de ditar moral, fiscalizar a moral, etc. Uhum. Agora, mais facilmente das igrejas evangélicas, que estão se sentindo muito assim, eufóricas, porque contribuíram significativamente para eleger o presidente. Uhum. Então, aí é uma questão que não se sabe o que pode acontecer, porque já estão assim se achando que podem fazer isso, que podem. São religiões, enquanto o Batuque é uma religião inclusiva, que inclui outras coisas, com próprios elementos da Igreja Católica, essas religiões são excludentes. Quer dizer, se não é o que eu disse, né? Se não é a dela, é o diabo, coisas assim. Isso é um argumento muito eficaz para adquirir adeptos, porque tem o diabo em todas as partes, então para se defender, entra na igreja para ficar protegido. Né? Esse culto ao diabo é muito importante para para essas igrejas crescerem, como a Igreja Católica exatamente cresceu através do culto ao diabo, quer dizer, dessa história de incrementar o perigo do diabo. Eu acho que a única, às vezes, tem um ponto positivo nessas questões de conflito, não é? Que no caso, por exemplo, o Batuque se caracteriza por brigarem muito dificilmente, se unirem, não conseguem, por exemplo, eleger ninguém, nem vereadores, porque sempre tem questão com os rituais que são objeto desse conflito. Coisas assim, muito pouco importantes, né? Existem mais semelhanças do que diferenças. Agora, os crentes são o contrário. Eles esquecem as diferenças e se unem através das semelhanças. E aí, eles têm uma força de organizatória muito grande. Eu acho que o único jeito que talvez parece, que não sei se o que vai acontecer agora mais brevemente, talvez vá haver uma união, tomara que haja uma união, que esqueça as diferenças e invista e dê valor às semelhanças. Aí eu acho que é a única maneira de fazer frente, em todos os sentidos, mas principalmente no sentido político, político-partidário mesmo, política mesmo, para fazer frente ao que pode aparecer por aí. Eu sou a Andressa, também estudante de antropologia aqui da UFPEL. E eu tava, enfim, ontem tive uma oficina de tambor e falando sobre o batuque. O tambor é, se não o principal, um dos principais, com a G, né? Nos rituais, enfim, nas festas. E a gente tava matutando um pouco sobre essa questão da origem, o porquê e não sei o quê. E aqui no teu livro tu fala um pouco sobre a questão da comunicação à distância, por exemplo. Eu estava dando uma olhada rapidamente aqui. Eu estava pensando, será que tem algum outro tipo de uso, por exemplo, a comunicação com seres não humanos, com entidades, enfim, se o ritmo tão forte do tambor te leva a ter uma outra perspectiva, assim, do mundo ou de mundos, enfim, outras coisas mais... O ritmo do tambor é um dos elementos que faz os orixás baixarem. Agora, quanto à comunicação à distância, que tem certos toques de tambor que acompanham a fala da língua. Porque essas línguas que cantam aqui no batuque, ou seja, a parte de jeje e nagô, que tem várias divisões, o nagô tem várias divisões, assim, né? A parte do jeje vem do Benin, enquanto que o Nagô, entre outras, Jexá, Oió, vem da Nigéria. Existe no Benin um tambor chamado tambor falante. Esse tambor falante é porque a voz que faz a palavra nessas línguas é o tom que se coloca nela. Né? Por exemplo, obé é uma coisa e obé é outra. A gente escreve a palavra é igual, mas o som não é e a palavra é, ela, o significado da palavra está onde caem as sílabas graves, médias e agudas. Daí está o significado dela. E o tambor, em certas coisas que eu observei, reproduz esses tons agudos, graves, e na orquestra do batuque traz isso. Tem, por exemplo, os tons agudos, o AG em certos grupos do agogô. Um som grave, é um som da Yang, que é o som mais grave de todos. Mas um tambor, só um tambor, pode reproduzir esses grupos, esses sons. Os sons mais graves, os médios e agudos. Quer dizer, se ele tem cantos, por exemplo, um canto para algum, que reproduz muito bem a altura do tom, ele reproduz o tambor. Quer dizer, o tambor passa a falar nesse caso. Obrigada. ainda dentro da perspectiva do tambor, né? Desses anos todos de pesquisa, o seu trabalho identificou muita variação no sócio, porque hoje a gente teve também pergunta relacionada a isso, né? A questão do pagamento ou não do tamboreiro, enfim, da própria... Ontem e hoje nós tivemos também essa questão da similaridade, digamos, do pouco distanciamento no rítmico dos tambores, que de repente está se perdendo, porque um tamboreiro vai e toca na Umbanda, no Candomblé, enfim, ele toca o mesmo ritmo. O seu trabalho fez essa... identificou isso, conseguiu identificar isso, essa perda ou alteração, em que medida, enfim. O tambor, o toque de tambor está relacionado a cada orixá, é o grupo de orixás. Tem certos toques, por exemplo, areia. Areia, que é um ritmo mais rápido, de origem jeje, aí está, por exemplo, certos orixás como Bará, Ogum, e certos ritmos de outros orixás, pode ser areia. E ele, mais ou menos, é igual, pode mudar, com o tempo pode ter mudado, certamente, porque tem toques que são muito complexos, então pode ser que tenha mudado ao longo do tempo. Mas há uma diferença muito grande entre esses toques, que são muito sofisticados, por exemplo, o toque de Umbanda, que é um toque muito mais simples de tocar um tambor, muito mais simples de executar um tambor de Umbanda, do que o tambor do batuque. Agora, por exemplo, em Exus estão usando exatamente os mesmos toques, os mesmos ritmos que esse, por exemplo, com o Aré, que é o Aré. Agora, na situação de Exu, está lá o Aré tocando, esse ritmo tocando, mesmo que toque no batuque, para algum esses. Então, há mudanças, é lógico, porque não tem nenhuma cultura que fica incólume ao longo do tempo. Ela vai mudando a partir de coisas de fora, de um cenário onde ela se encontra, que vai mudando, ela vai mudando também. 32 22 15 71 Rádio Com 104.5 FM. Ligue e participe. Buffet Vanúzia Acosta, especializada em teleentregas de viandas. Faça seu pedido no telefone 3274-7067 ou nos celulares 98417-3214 e 991010438. Buffet Vanúzia Acosta, Rua Zeferino Costa, 140, junto ao Jockey Clube de Pelotas. Comunidade FM 104.5, uma emissora comprometida com a valorização das nossas raízes culturais. Programa Subversão, todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquia nas ondas livres da Rádio Com. Já chegou o momento de levantar, destacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya y hace rato. Y ahora les toca pelear ustedes rata contra gatos. Estamos com o programa Nós Outros. São 19 horas e 11 minutos. Professora Luíse, fale, porque nós temos pouco tempo. Ela está aqui rindo. Já foi abençoada hoje. Vamos lá. Bom, vou falar rapidinho apenas para apresentar a a nossa próxima entrevista, que é com a professora Beatriz Muniz Freire. Na verdade, a Beatriz é uma historiadora, ela é do IFAM, nossa grande parceira aqui no reconhecimento dos doces e agora fazendo a salvaguarda dos doces aqui em Pelotas. Nós tivemos a equipe do IFAM aqui em Morro Redondo, na terça-feira, fazendo uma reunião com o pessoal que produz o doce colonial. Na quarta-feira, uma reunião com as doceiras e com as associações de produtoras de doce aqui em Pelotas. E na quarta-feira, com as casas de religiões de matriz africana, também, porque a gente sabe que a importância dos doces dentro da cosmologia das religiões de matriz africana e a importância das casas e das pessoas que produzem doces dentro dessas casas e também adquirem esses doces de outras doceiras para os cultos religiosos de matriz africana. Então, foi muito bacana acompanhar esse processo das primeiras reuniões de salvaguarda do IFAM aqui em Pelotas, e a Beatriz pode nos explicar um pouco mais sobre este processo. Então, boa tarde aos ouvintes do Nós Nos Outros. Eu sou a Beatriz Muniz Freire, sou técnica do IFAM, formada em História, técnica do IFAM no Rio Grande do Sul. O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma instituição vinculada ao Ministério da Cultura, que é responsável pela política de preservação no Brasil, uma instituição que existe desde 1937. E a partir do ano 2000, nós passamos a trabalhar, além de trabalhar com patrimônio cultural material, passamos a trabalhar também com o que a gente chama de dimensão imaterial do patrimônio, patrimônio imaterial. Então, recentemente, no mês de maio desse ano, concluímos o registro das tradições doceiras na região de Pelotas e Antiga Pelotas. Isso é um registro que vem sendo gestado já há muitos anos, que teve início por um pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Pelotas, junto com a Secretaria de Cultura, um pedido que inicialmente era para registrar, reconhecer como patrimônio material, né, os modos de fazer doces tradicionais de Pelotas. Todo registro ele é sempre antecedido de uma pesquisa detalhada, um inventário cultural, né, sempre conduzido com a presença de antropólogos. E então o que nós fizemos foi, a resposta que o IFAM deu a essa demanda foi: bom, primeiro é preciso haver um estudo para entender o que significa esse fazer doceiro para a região, para a cidade, enfim. Então a própria Secretaria de Cultura concorreu a um edital do programa Monumenta, ganhou recursos e, com a orientação do IFAM, contratou uma equipe da Federal de Pelotas, coordenada pela professora Flávia Rietti, antropóloga Flávia Rietti, que tinha também outros professores da universidade, Maria Letícia Mazzucchi, Fábio Cerqueira, o professor Mário Osório também participou no trajeto de pesquisa. E com a metodologia que o IFAM desenvolveu, que é uma metodologia de documentação, que é um inventário cultural, iniciaram então a documentação desse fazer doceiro, né? E o que essa pesquisa revelou é que, muito para além de doces, que a gente poderia dizer que são tradicionais, que é um pouco a visão que nos foi trazida, né, nós temos, na verdade, duas grandes tradições doceiras nessa região, né, que surgiram relacionadas a esse universo do charque, relacionadas, na verdade, à decadência do charque, né, e que se desenvolveram juntamente com a formação da sociedade local, né? Então, o fazer doceiro, que não é específico de Pelotas, a gente encontra gente fazendo doces em outros lugares aqui da metade sul, aqui ele tem uma configuração, um papel, uma importância destacada. Então, vimos que, na verdade, o que existe são tradições doceiras, né? Porque é um fazer que vai passando de geração a geração. Uma tradição, a tradição dos doces finos, que surge nos casarões das famílias charqueadoras. E a outra é a tradição dos doces coloniais, que vem com os imigrantes, que ocupam ali, como todos sabem, como todo pelotense sabe, vão morar nas colônias, né? Ocupam as colônias, enfim, vêm para essa região e vão morar nas colônias que se formam nas antigas chácaras de charqueadores na Serra dos Tapes, né? Então esse registro é um reconhecimento, na verdade, dos saberes que estão envolvidos nessas duas tradições, né? E o que o IFAM entende como patrimônio, na verdade, é esse saber fazer, né? Associado a essa história de grupos aqui da sociedade, e não os doces em si, né? O que a gente está registrando, na verdade, é todo esse processo, são os conhecimentos envolvidos, é a singularidade dessa trajetória do fazer doceiro na região, né? E depois, feito com base nesse estudo, foi então aprovado o registro, o reconhecimento como patrimônio cultural e material. E agora nós vamos entrar na terceira etapa desse processo, que é a salvaguarda, né? Não por acaso a política de patrimônio imaterial se chama política de salvaguarda do patrimônio imaterial, né? Porque a ação principal é o momento da salvaguarda, é o momento em que nós vamos iniciar um processo. Salvaguarda é um processo, né? Com articulação com as doceiras, doceiros, famílias doceiras, tanto na cidade quanto na zona rural, né? No município de Pelotas e nos municípios que a gente está chamando de Antiga Pelotas, porque eles se independeram de Pelotas. Então Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu, são esses municípios. Vamos começar então uma série de uma concertação mesmo, combinando não só os grupos sociais, mas as instituições que podem contribuir para apoiar a continuidade dessas tradições, porque a salvaguarda é isso, é uma articulação de ações feitas por várias instituições, não só o IFAM, e que o objetivo é apoiar a continuidade desse saber doceiro, né? Apoiar a continuidade desse bem cultural, né? Ele é sempre feito de uma forma participativa, assim como o estudo é feito de uma forma participativa. E agora no momento da salvaguarda, não necessariamente, né? Se a gente já tem os subsídios necessários, né, envolve muita articulação. Então nós estamos fazendo as primeiras reuniões, tivemos anteontem em Morro Redondo, as famílias doceiras estão muito estimuladas, assim, muito articuladas, já tem uma articulação local, né, em que todo mundo está trabalhando essa temática do doce colonial, né? A gente viu pela pesquisa que enquanto os doces finos, a tradição dos doces finos é muito difundida, muito valorizada, tem muita visibilidade, a tradição dos doces coloniais nem tanto, né? Ela está pouco representada no Fena Doce, ela é pouco difundida, você não tem os caminhos que a tradição dos doces finos tem, de publicações, folhetos turísticos, assim, tem uma série de caminhos que fazem, até a ação do poder público também, Pelotas, façam vários caminhos que fazem com que a tradição dos doces finos seja bastante conhecida e tenha passado até uma certa época a simbolizar Pelotas como terra doceira, o que é muito curioso, porque até recentemente, quando se falava em doce de Pelotas, as pessoas pensavam em doces de colônia, os cristalizados, os glaciados, os doces de tacho, né? Então o momento da salvaguarda é assim, é um momento que a gente vai conversar, articular e conversar com esses detentores, como a gente chama, que são as pessoas que são os donos desse patrimônio afinal, e tentar entender quais são os problemas que interferem ou que comprometem a continuidade desse saber, no caso, né? E aí são vários os problemas. A gente está nesse momento de uma primeira conversa para identificar quais são esses gargalos, onde nós temos que atuar. Então, durante a pesquisa, um elemento pouco conhecido que surge, né, que a pesquisa revelou, foi a presença dos doces nas casas de religião de matriz africana. E como você chegou a isso? A Marília Flor Cosby, que é pesquisadora, né, da UFPEL, estava na equipe da UFPEL, a partir de alguns depoimentos de senhoras da doçaria urbana, né, que diziam, a Marília questionava qual era o papel das empregadas, das mucamas, enfim, das mulheres negras, e aí muitas respostas eram, não, elas só mexiam os tachos. E, bom, não acreditando muito nisso, Marília então mudou de interlocutor, né, foi conversar com doceiras negras. E elas diziam, não só mexemos os tachos, né? É, tem toda uma quantidade de mulheres doceiras negras, que foram banqueteiras, enfim, e tem os doces estão dentro das terreiras. Então a Marília foi documentar isso, né? Então estão lá os doces nas terreiras como oferendas aos orixás. Isso é uma coisa muito característica aqui da região, né? Se você vai às casas de religiões de matriz africana fora de, em outras áreas do Brasil, em Rio de Janeiro, Bahia, não é comum, né, ter essa oferta de doce, né? E então esse é um aspecto assim da expansão do consumo do doce e da ressignificação dos doces, que nós, e do saber doceiro, né? Porque até ontem, ontem nós estávamos conversando com uma senhora que é doceira aqui da cidade, tem uma empresa, ela dizia, assim, na década de 60 as terreiras encomendavam, cada ano era um doce de uma cor, né? E hoje as terreiras têm as suas próprias doceiras, né? Então esse processo, primeiro o significado desses doces nesse outro espaço, que é o espaço, que é um espaço diferente daquele de onde essa tradição surge, né? É, e o sentido que os doces adquirem nesse novo espaço, como oferenda. E a formação de doceiras ligadas às terreiras, isso é um assunto desconhecido para todos nós, tanto para a universidade quanto para o IFAM, e eu imagino que também para a cidade, né? Então esse é um aspecto interessante que vale a pena de conhecer melhor. Então uma das reuniões que nós estamos fazendo, nós fizemos reuniões, uma primeira reunião com doceiros lá em Morro Redondo, da zona rural, famílias doceiras, porque lá são muito manufaturas familiares, né? Semi-indústrias e indústrias familiares, o aspecto familiar, né, do fazer doceiro está sempre presente. Fizemos uma reunião com doceiras urbanas e hoje vamos fazer uma reunião agora com pessoas que representam os terreiros, que vêm conversar sobre isso, né? Então, daí poderão surgir, sim, propostas de novos estudos. Por exemplo, o mapeamento das doceiras negras. Isso é um trabalho que seria muito interessante fazer, para se conhecer melhor essa realidade. Levar essa, né, polifonia para... Com certeza, né? O que a gente viu desde o início do estudo, por isso que o estudo nos ajudou a superar essa expectativa inicial que nos foi trazida, de registrar formas de fazer doces tradicionais. Nós não entendemos que existam doces tradicionais, a gente entende que tem tradições doceiras, o fazer que é dinâmico, que se transforma, né, que não está mais nas mãos não está mais ligado a uma origem, né, no caso da tradição doceira de doces urbanos, de doces finos, né, que surge nas casas dos charqueadores, as mulheres, as filhas, as sobrinhas, eram exímias doceiras, as doces faziam parte dos banquetes, das festas, dos aniversários, dos batizados. Quando o charque entra em decadência, a doçaria, o fazer doceiro vira um ofício para essas mulheres. Isso é um aspecto muito interessante no momento em que as mulheres, não é comum as mulheres de um determinado segmento social trabalharem para fora, né, comercializarem seus conhecimentos. As mulheres se tornam doceiras, né? Esses doces vão ser vendidos na cidade por ambulantes. O que antes era o doce estava fora das casas no momento das festas católicas, né? Aí ele passa a ganhar a rua, as mulheres vão fazer doces para banquetes, saraus, etc., mas como encomenda, né? Muitas vezes tem depoimentos de doceiras que dizem, não, mas a minha parente fazia os doces, depois ela tomava um banho, se vestia, e ela mesma ia à festa, né? Elas produziam doces ainda dentro, comercializando já, mas ainda dentro de um aspecto familiar ou de um segmento social. Depois, quando o doce ganha, a sociabilidade ganha rua, começam a surgir as doçarias, e o doce ganha rua também. E com o tempo, esse saber vai saindo desse âmbito estritamente familiar, né? Porque tem as mulheres que são agregadas, que são empregadas, que se tornam também doceiras e vão ser banqueteiras, e começam os cursos, né? Tem muitas mulheres que hoje fazem doce que elas não têm uma tradição familiar, elas aprenderam um curso e se tornaram boas doceiras, né? E tem esse doce que vai para dentro da terreira, que a gente sabe como isso começou, né? Provavelmente começou ao mesmo tempo em que a tradição doceira estava dentro das casas, né? Muito provável. Então, esse é um assunto a ser melhor entendido, né? Mas, desde o início, essa tradição ela tem uma diversidade, ela vai se diversificando cada vez mais, né? Na questão, por exemplo, da criatividade, né? Quando a gente se remete lá às primeiras doceiras, as irmãs Cordeiro, elas inventavam doces também. Elas criavam, como eu disse, a tradição ela é muito dinâmica, né? Ela não, por isso a gente não reconhece um elenco de doces a partir de determinadas receitas antigas que são repetidas hoje. A gente reconhece um saber fazer, que é dinâmico, que se transforma. Na zona rural também é uma tradição bastante diversificada, né? Você também tem a transmissão por gerações, você também tem as pessoas que são agregadas, as famílias que aprendem, tem formas de sociabilidade que o doce circula, que são próprias da zona rural, né? Que também é um universo a ser melhor conhecido. Né? E voltamos agora com o programa Nós Outros, são 19 horas e 26 minutos. Temos eventos, cara colega? Se temos eventos essa semana. Pelotas está fervendo de atrações culturais e atrações muito interessantes. A começar amanhã pela Parada da Diversidade, às 4 horas, no Largo do Mercado. Um evento muito importantíssimo para todos nós. Estaremos lá, a professora Luísa promete ir de pijama de unicórnio. Se possível, se estiver um pouquinho mais fresco, ela usa também uma pantufa de unicórnio e uma travessinha na cabeça muito feliz. Aproveitando o tema da Parada da Diversidade, dia 27 de novembro, terça-feira, vai ter a Oficina de Arqueologia e Teoria Queer no ICH, sala 316, das 4 às 6 da tarde, oferecido pelo GEUR. Também do dia 26 até o dia 29, na Biblioteca Pública Pelotense, temos a segunda mostra de cinema negro de Pelotas. No dia 27, das 5 horas às 19 horas, desculpa, 17 às 19 horas, encontro multidisciplinar sobre e para mulheres, organizado pela ONG GAMP, no auditório da FAI, ali no ICH. Também amanhã teremos, das 14 às 18 horas, a Feira de Adoção de Animais na Associação Rural de Pelotas. A mais fofa das feiras, meu Deus. Você que quer um amiguinho, um companheiro. Com responsabilidade, é pra vida toda. Exatamente. E eles podem morder seu tapete, fazer xixi na sua cama e destruir a sua casa, mas eles vão te dar muito amor. Exatamente. No dia 30 do 11, das 19 às 22 horas, temos a primeira jornada acadêmica de saúde e espiritualidade de Pelotas na FAMED. E também dia 1º do 12, das 8h30 às 17 horas. Só que esse evento, ele é pago e já está no segundo lote, que é R$15. R$15 participa de tudo? Participa de tudo. Tá bom, R$15. Planejem. Do dia 27 até o dia 29, temos as teorias sociológicas de agendas de pesquisas para pensar o Brasil. Na FAURB, ali na UFPEL. Ali na UFPEL, na Alberto Rosa. Me desculpe, gente. Estou nervosa falando no microfone. Ah, eu achei que era por causa da minha presença. Não geme, Anderson, não geme. A produção aqui tá se manifestando. A mesa, né? Sempre a mesa. No dia 27 do 11, às 19 horas, no ICH, na sala 317, teremos a CPI, FUNAI, INCRA e a criminalização da antropologia, uma aula aberta com a Maiane Ribeiro, mestranda em antropologia da Unicamp. Tem também um evento da Semana da Diversidade, que é a exposição Eu Existo, que está no Casarão 2, ali na Secult, que vai ficar até o dia 15. Vale a pena, uma exposição muito bacana. Secult, que é aquele prédio azul, que fica na esquina ali, pertinho do Guarani. Exatamente. Então é de grátis? É só ir, chegar? Gratuito, só chegar, e vale a pena, porque está muito bonita a exposição. Então, exposição Eu Existo, na Secult, aquele prédio azul clarinho, na esquina ali, pertinho do Guarani. Também, por último, aqui, a exposição de designers negros em Pelotas, no Museu do Doce, dia 27 de novembro, das 2 às 7h30 da tarde, da noite. Ok, então, acabou. Acabou. Acabou, são 19 horas e 30 minutos. Até o próximo sábado com nós outros. Muito obrigada a Anderson, a Aline, professora Luíse. E bola pra frente, até sábado. Até sábado.